É, pode tirar o que eu tô fácil. Davi 5809, muito boa noite. Vou ITAP, desce a 5 mil pés, ajustado 1011, acione identificação. 3226 está presente para o Adduna, descendo a 3 mil pés, ajustado 1011. Duna 3, 1011, 3226. Repe 5809, desce para 4 mil pés para o Adduna, o ajuste em Salvador 1011. 4 mil para o Adduna, web 5809. Portugal 024, contact Recife Center 126.85, if unable 133.65. Recife Center 126.85 or 133.67, Portugal 024, boa noite, obrigada. Boa noite, bom voo. Obrigada. Está 3520 para o Adduna, desce a 5 mil pés, ajustado 1011. Duna 5 mil, está 3520, 1011. Salvador com 1805, só tive autorização natal. Com 805, autorizado natal, nível de voo 370, via Pezulu 190. A saída Puca, transição Zipar, controle 119.35, transporta 5557. Autorizado 370. Pezulu 190 Natal, Puca, Zipar, 3935 controle, 5557, o transponder voo 1805. Correto, chame pronto para acionar. Estacionado. 11. 3.011, web 5809. Tá, 1-0. Boa noite, cheque baixado, travado. Checará. Retrovou, trip 5344. Autorizado o pouso 070 grau 079. David, pouso 5344 da trip. Torre, boa noite, o gol 1994 para copiar autorização Maceió 350. Gol 1994. Autorizado para Maceió, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Caju, controle 119.35, transponda 5575. Cliente autorizado 350 para Maceió, Puca, Caju, a Peruísque 58, 119.35, 575. Correto, chame pronto. Câmara. Oxané 6224, Aracaju, COP. Aracaju 190 autorizado, via Golf 677. A saída será Puca Transição Aru, controle 119.35, transponda 5562. 6677, controle ao manual 213, encontramos com 5562, confirmação 6562. 5562. 5562. Trip 5344, no solo 21, livre à direita, táxi até a remota 12 do Pátio 1. Até a remota 12 do Pátio 1, 5344. Estabilizado, visual com a pista, o TAN 3226. 3226, completa, final, chama a torre, no 862, é bom pouso. 826, boa noite. Webjet 5809, descida 2000 pés, ajustado agora 1010, livre final, LSXA, reporte estabilizado. 2010, reportará estabilizado no X-Ray, Web 5809. TAN 3520, está livre da restrição, em TAP, desce a 3000 pés, ajustado 1010. O Olimpo 00, descida para 4000 pés, ajustado 1010. Controle de Salvador, boa noite, é o TAN 3891, ciente da Alfa. TAN 3891, aciona identificação, voa pro de Duna, desce a 5000 pés, ajustado 1010. Você tem condições de manter a high speed na descida? Afirmativo, tem condições. Então, aciona identificação, desce para 5000, pro de Duna. Quando próxima posição Duna, o senhor vai receber um vetor para interceptar o localizador de maneira mais suave. Acionamento correto. Autorizado, poste acionamento, chama para o táxi. Camará. Torre, boa noite, TAN 3226, final da 1-0, baixar travado. Boa noite, autorizado, pouso 060 graus 079, TAN 3226. Pouso 9903, 2226. 2345344, só pra confirmar, é a remota 12 do Pátio 1, né? Pátio 1? Afirmo, remota 12, Pátio 1. 2345344. Limpo 00, tá presente voando a proa de Duna. Controle Salvador, Papatango, Oscar Teofilo, cliente da informação Alfa. Oscar Teofilo, muito boa noite, aciona identificação, desce ao 070, a chegada é a mão. Descendo para 7, 0. Localizado, localizador, Campa Vista, web 5809. 5809 da web completa, final chama a torre 9862. 86. Webjet 5809 a 3 milhas do externo, baixo travado. Aguarde autorização de pouso. Chegada a mar e pode voltar. A princípio mantém a chegada, web 6746, vai ser o número 5 na sequência, né? 3520, desce a 2000 pés, ajustado 1010, nível final LS. Correção. Está autorizada a final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Está 3520. 3520, autorizado 2000, reporte LS estabilizado. Limpo 00, descida para 3000 pés, ajustado 1010. 896, a chegada é a Mari, desce ao 080. Está 3891, descida para 4000 pés, ajustado 1010. 4000, 3891. 746, sindicada. Sendo high speed, 280. Vamos reduzir 2409, web 6746. Vai reduzir agora. Autorizado no reporte pronto pro táxi. Porta da táxi, 1905. Voo no 714, qual a previsão para iniciar o post? Voo no 714. Então, chame novamente para uma reautorização. Está cancelada a última autorização de pushback e acionamento. Reporte quando estiver pronto novamente. Voo no 714. Tantra 3226, livre ingresso para o portão 07. Livre ingresso para o 07. 3226. Redução 1709. Redução 3520. Localizador 3520. 3520 completa, final chama a torre 9862. Olimpo 00, descida para 2000 pés, ajustado 1010, LIF final e LSXR, reporte estabilizado. Descida para 2000 pés, livre, LIF final e LSXR, reporte estabilizado, Olimpo 00. Morado, tá, 3500. Na descida para 3000 pés, ajustado 1010. 3010, 3010. Webjet 6746, descida para 4000 pés, ajustado 1010, redução de cada 2209. 10, 29, 4000 pés. Ou 1896, descida para 5000 pés, ajustado 1010. O 1896, redução indicada 2309. 2309, 5010, 5809. 5809, no solo 29, Iberia direita, táxi via Eco, Alfa, reporte antes da Juliette. Seu portão será 10. Direita, Eco, Alfa, reportará antes da Juliette nas suas coisas. 5809. 6000, 060. 6000, ótimo também. para o táxi 92 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Maceió. Autorizado o táxi, ponto de espera, pista na zero. Voo no 805. TV táxi, ponto de espera, 10, voo no 805. TAN 3520, autorizado, pouso 060 grau 099. Sente, pouso autorizado, TAN 3520. Senar 6224, aguarda autorização para pushback saneamento. Aguardando 6224. Puxa, Senar 6224, assim que o Boeing 737-800 da Gol passar a sua cauda, fica autorizado o posicionamento pushback, rechando pronto para o táxi. Você pode passar de aeronave da volta, autorizar o pushback, rechando pronto para o táxi, na Cliente, volta para o quilo. 500, estabilizado, volta ali para 500, completa, final, chama a torre 1862, é bom pouso. 3726, boa noite. Boa. Controle, boa noite, ambiente 1960, tudo bem? O 9620, infelizmente não vai ser possível, o senhor é o número 5 na aproximação. Desce para nível de voo 070, chegada é a Mária, essa é a minha identificação. Desce para 3891, desce para 2000 pés, ajuste 1010. 2010, 3891. Jet 6746, desce para 3.000 pés, ajustado 1.010. Gol 1896, livre da restrição, ETAP desce para 4.000 pés, ajuste 1.010. Oscar Hotel Kilo, descida para o 050. 050, Oscar Hotel Kilo. Pronto. Mantenha o ponto de espera, Gol 1805. Webjet 5809, no Solos 33, libere a direita na Echo Fox, após Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta Alfa, e Alfa, reporta a Juliette, TAN 3520. TAN 746, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Limpo 00, autorizado pouso 080 graus 079. Web 6746, redução indicada 209. Limpo 00, está autorizado pouso. 090, o limite radial 310 de Salvador. Esquerda 090. Limite a radial 310 Salvador. A 3891, redução indicada 1709. Reduzindo 3891. 1896, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao log. Mantenha pro. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. Controle 1-9-35, transponda 5001. Autorizado 3-0. Correto, chame pronto para acionamento. Gol no 805, vou ter uma frequência grande de tráfegos. Tem condições de agilizar ao máximo e reportar alinhado e pronto para decolagem imediata? Então agilize ou chame alinhado, preparando-se para decolagem imediata. Salvador, acionamento 224 para o táxi, 95 pessoas a bordo, 1h50 de autonomia, alterna Salvador. 1h4? 1h50, 0150. Livre táxi, ponto de espera 90. Livre táxi, ponto de espera 10, 625. Olimpo 00, no Solos 37, libere a direita, via Eco Fox e reporte na Taxi Delta para o cruzamento. Grana direita, Eco Fox e reporta Grana Delta para o cruzamento, Olimpo 00. Jogou na Tecnicidade para cruzamento. Torre Salvador, é o 3891, boa noite, está na final da 1-0, embaixo travado. Gol no 805, pista livre, autorizado decolar, 070 grau, 089. Livre decolagem, gol no 805. Tá, 3891, continue sua aproximação. Aguarde autorização de pouso, 37 da Gol decolando. Cliente aguardando, 3891. Gol no 714, no portão 02. Informam que é previsto uma espera de aproximadamente uns 7 minutos no ponto de espera para decolagem. Estou com a sequência de aproximações agora. Está autorizado, chame pronto para o táxi. Para 2 mil pés. Localizador estabilizando 6746.